9640, uma boa tarde. 9640, contato com o Fernando Colagem, sua direção do seu volume na transição ótima para o nível 3000. Possibilidade morte, vai cuidando do setor adjacente, por gentileza? Autorizado, beleza. Venda, tá beleza, obrigado. Passareiro 2231, não decolagem autorizada, pista 90, vento 120 graus, 08 nós, ajuste 90 na faixa. Decolagem autorizada, 2231. Passareiro 2231, decolado aos 4-3, controle no 0-8, boa viagem. 208, obrigado, boa tarde. E é a Golf Oscar, boa tarde, autorizado acionamento, chame táxi. Papapá, aqui é uma Papa Mike. Controle Salvador, boa tarde, passareiro 2231. Passareiro 2231, contato com a banda decolagem, suba a direção da Momo, transfer votado para o nível 180. Subindo via, Momo, WhatsApp, 180, passageiro 2231. Vou passar para a linha, passar mais para o senhor. Apresentação na edificação, é o Romeu 44, código 0156, para sobrevoar o ATM, 4 bordos. Pronto, João? Estima 30 minutos, Ana. Sim, está atrasado, presente com o momento da semana, o Romeu não tem escuta de controle. Desculpa, e a espera não vai ter seguido, não vou tomar. Juliette, o meu táxi autorizado, chame na táxi aí, Oscar, para ingresso. Comandando 4-6, chame seu Francisco em 1-2-8-5, apoiando 1-2-5-4. Confirma na primeira? 1-2-6-8-5, apoiando 1-2-5-4. 1-2-6-5-2-5-4-5, grato, 61-4. 2 graus, 8 9. Passando 2231, está desviando de uma pequena formação, já retomando a Momo, ok? Sim. Eu chamo o Jack, vamos dar o seu caminho. Sim, sim, sim, vai ser o Jack, vai ser o Jack. Não, tranquilo, o Jack. Comandando, 6321. Confirma? Qual é o nome da 6321? poderia coordenar por onde? Elefa, por favor. Autorizado, Elefa, chegando a Obrigado, Elefa. Fazer 4048, SR cancelada 1752. Isso, chama a rádio Feliz Santana em 1313. Ajuste no 0, 1, 4. Dia, Bonete 1, 0, 5, 0, ajuste no 0, 1, 4.

Capataz Serra, aqui no Índio, sendo identificação do serviço chegada a Manfro, Índio 0160. Capataz Serra, Índio, muito atrás de toque e tá liberado da gestão de velocidade. Coral,

para o setor somente, com a esquerda na prova 035, limite a radial 270. Esquerda 035, limite a 270, confirme, vai manter 1.0, senhor. Sim, mantendo o número 140, 9304. Eu estou com a área do Flamengo 170. Eu estou com a área do Flamengo 170. Eu estou com a área do Flamengo 170. Zero 065, já o contrato foi nacional da companhia? Afirma. Detecção de tráfego autorizada ali em Mateus, realizando manobra de Azul 4065. Sim, pode contar de tráfego. Acompanhando em Mateus, 0 Azul 40 mesmo. Uma alfa direta com o avançado do controle. Uma hora e 7 milhas, contando 2 mil pés, 2409 agora de Azul 4056. Bom, na 620, a dúvida para 1809, mais. Ajuste. Reduzindo, bom, na 620. Atenção da Jardim 617. Atenção, Rafael Índia, dúvida para 2006, ajuste 1013. A documentada presença é... Plano 620, eu quero sequenciamento com a esquerda na praia 020, o limite é tanto do localizador. 020 e o limite é a final, vamos ver. Salvador 367. 367, você escuta. Funcionou 9304, do estranho de voo azul, 9304, você para o de voo 050. 050, mantém a sua ainda, Sérgio? Mantenha a praia 9304. Até a todos, 0050, 304. 0050, Avia 270 do VR, azul 904. 304, meu nome é 77, localizador, imóvel limite, é a radial 300 do VR. 9304, meu nome é 77, localizador, imóvel limite, é a radial 300 do VR, por favor. Boa tarde. Boa tarde, destinando 3-1-4, avistada, voz de feliz, em breve, eu vou iniciar o relógio. Salvador, 6-3-1-4, com 9-0-1-3. Michael Mel, chama o controle Salvador 1-1-9, decimal 8. Chamada 1-9-8. Salvador, com vizinho, contra 0-7-0. Em cima dos hotéis, eu estou 0-3-3, afinal, MS-X, com 9-0, com 7-0-0. Direita 0-7-0-10-2, e autorizado, MS-X, chegou 1-6-2-0. Posição de 11 horas, 9 milhas, no rumo nordeste, passando nível de voo 095 para 4 mil pés, alcançando 72, esse o tráfego como número 3 na aproximação. Qual é o seu tipo de equipamento, cara? Alfa Tango 72, 3560. Salão Juno 1, livre à direita, Texas Fox 7, 1029, Eita, falta pra 209, conta base 3048. 304, curva direita pro 120, descendo para 2000 pés, azul 9304. Direita 120, desce 2000, 9304. 304, essa foi o intercepto localizador. 7904. Meu nome é 20, Torre Salvador, na noite, do sinal 95. Obrigado, boa tarde, né, Zé? 3560, nessa prova agora dessa para 4000 pés, o justo no 013. 4000, ajustado no 013, só 3. Opa, Romeu, Bravo, Oscar, seu controle Salvador, dessa para nível de voo 050, de chegada por meio de ano, redução de velocidade para 2509. 3367, desça para 4000 pés, ajuste no 013. 4000 no 013, 3367. 19304, para o curso do localizador, completa a curva direita na prova 130, reporte estabilidade. 130 direita, respeitarás. Então 3560, curva direita, prova 360, limite 10 milhas na prova. Ok, direita para o 360, conversa para o 360. Afirmativo, são 3560, deve manter essa prova por mais um minuto. É mais um minuto na prova 360, nível de voo 040, entendeu? Afirmativo, desce para 4000 pés, ajuste no 013, com 3560. 4013, com 3560. Check no Índia, solo ao 013, confirma o pátio. Pátio. Deixa eu organizar o backtrack na parte pista livre. Vitor Índia Juliette, autorizada a Lema, para a pista 7. Para o localizador, curva direita para 120. Desça para 3000 pés, ajuste em Salvador, ano 013. 3000 pés, curvando a direita, proa 120. Papai, uniforme Bravo Lima, papai, seu código transponder 0125, modo normal. Bravo, Oscar, responde velocidade para 2109. Informa que é o tráfego número 4 na aproximação. 219. Mantém pista no 0, vou no 69. Rapaz, o tráfego ali é na final do 0, né? Alfa, controle. Juliette Romeu, prossiga. Michael Romeu Alfa. Posso conferir o teste mais para todos, hein? Você tá vendo? Romeu, não tenho contato aberto com o seu prato. Check o que tá vendo. 560, redução de velocidade para 2009. Para o localizador, completa a curva direita para 130. Para 130, para o localizador, 3560, desça para 2000 pés, ajuste no 013. Para 2000 pés, no 013. 3367, desconsidere restrições em pelo, desça para 3000 pés, ajuste no 013. Informa o tráfego 12 horas e 5 milhas, no rumo norte, conforme no MIC, mantendo no MIC 500 pés, é o Robson 44. Meu nome é 59, do Colégio Autorizado, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 Victor India Juliette, decolado às 1h30, chama o controle Salvador no 20.8. Decolado 1098, senhor. Afirma, 1098, bom dia. 1098, bom trabalho, Victor Juliette. 2884, muito boa tarde, pronto. Boa tarde, 1884, mantém o ponto de espera. Capitão Victor India Juliette, controle Salvador. Mantenha condições iguais. 1-7, professor do Axé. Altura como 0-4, é ponto fora da barra. Fora do Axé, ponto está fora da barra. Eu não vi quem está em acolhimento. O meu Romeu Bravo Oscar, agora você está em acolhimento com o esquerdo da 020, limite ao 290 do Rio de Janeiro. 0020, no meu caso estava 290 do Rio de Janeiro, Romeu Bravo. Sim, 67, continue a aproximação, leste, de pista livre. 67. Comando, comecei com o dano que reza para o instrumento, alto já tomou. Então, foi Juliette Romeu. Estou para 216, altímetro 1014. O Alfa Juliette Romeu, agora eu vou visar uma escada aos 1822. Oi. Muito índio Juliette, mantém o número 6, vai passar para trás do Alfa Juliette Romeu, agora posição de 11 horas, 8 milhas, rumo nordeste, mantendo 2x6, Papa Alfa 3x8. Bem, libera direito, chame 121 na decimal 9. 121 no 9. 13367 na escuta. 13367. Eu acho que está livre. 67. Na 3367, as estados estão autorizados, pista no 0, vento 1, 0, 0 grau, 079. Livre pouso no 0, 3367. 1884, desalgando das letanas, final no 0. Afirmo, 884. Se as estados já estão autorizadas ali, mantém pista no 0, com 1884. Os estados também mantém no 0, 1884. Torre, Romeu Bravosca. Está no mesmo Romeu Bravosca, Torre. Estabilizado, tem intenção de cancelar e prosseguir pronto para fazer 1-7, Bravosca. Presidente, Romeu Bravosca, chame pronto para o cancelamento. A partir da presente, com base por F3, Romeu Bravosca. Presidente, Romeu Bravosca, plano cancelado usando 824, autorizado, circuito pela direita, pista 1-7, chame nacional. Passa. Alfa Juliette Romeu, Voidona, chame o controle Salvador em 1-20-8. Atento para trás, com o 10, item de Julieta, agora a posição de 2 horas, 2 milhas, rumo oeste. Romeu, vamos, vamos. O controle Salvador 120 da final 8. 208. Papá Romeu, Alfa Juliette Romeu, João da Cruz de Bruno, autorizado no final da meta, que foi pistola 0, com pistola 0. Alfa Juliette Romeu. Pouso autorizado, pistola 7, vento 1, 1, 0 graus, 0, 7, 9. Ótica. Um, 3, 9, autorizado ali, mantém pistola 0. Serra do Outro Oscar, chama o controle de Salvador, 120 decimal 8. 120 decimal 8 para o Serra do Outro Oscar. 1-1-8-8-4, decolador 27, chama o controle de Salvador, 120 decimal 8, chama o 1. 120 decimal 8, obrigado, voo 1-8-8-4. Oscar, vem, você está respondendo? Está presente, já está regressando já, descendo para o número 1. Confirme? Está presente, solicita o número 1 para regressar Salvador, Serra Gonçalves. Está regressando o Serra Gonçalves, que desce para 15003, no ingresso com o corredor 7, na parte do colégio Interlagos. 15510, você pode parar na posição Interlagos, Serra Gonçalves. Controle Salvador, boa tarde, voo 1-8-8-4, passando o telefone quieto. 1-8-8-4, contato com a banda da colagem, subordinado ao da Puca da Missão Caju, para o mesmo 230. Puca Caju, 230, empresário, voo 1-8-8-4. 39, decolagem autorizada, piscina 0, vento 1-1-0 graus, 079. Confirme, Bravo Lima Capaz, controle Salvador. 135-67, autorizada ali, mantém pistola 0. Ali mantém, 135-67. Chaleminha 227, na escuta? Sim. Ah, só pra taxar um pouco mais à frente, eu tenho que liberar o setor para pushback. Pastor. Pastor 39, decolado 29, chama o controle de Salvador 120, 218. Controle Salvador 208, grau, boa tarde. Pastor 39, contato com a base, para uma centena de direto rota. Uma centena direto rota, Pastor 39. Pode comer o controle? Escuta, prossiga. Se você está na coordenação 14, o senhor prossegue para a pista 10 ou o Mistelo modifica para 17? Mistelo modifica para 17. Gente, alta de Leite Romeu. E a Leite Romeu já visual com a pista? Confirma, filho, estabilizado. Gente, completa essa terra agora, 1895 da ponta. Começo. Juliette Romeu. Alfa Juliette Romeu, continua a tripulação, aguardando novas instruções. Alfa Juliette Romeu. 2-1-5, contato privado. 2-1-5, radiação da ponta? Afirmativo. Gente, está com 3 horas. Juliette Romeu, confirma intenções? Na presente, cancelou, prosseguiu, 17. Tem, salve de décima meio plano cancelado 1832, autorizado que puxa pela direita, pista no 7, chame na final. Valeu. Reporta da ingressando no corredor encerrado, Serra Golfiosa. Puxando a 627, cruzada na né? Manter pista no zero. Pista no zero. Pista no 3567, decolado às 32, nova restrição pelo controle, livre ascensão, porém mantenha pro até 1,5 milhas de Salvador. Chame o controle 120.8. 08, 15 milhas de Salvador, perfeito, pode ir muito mais. Boa tarde, 3567. 3567, contato na bátula para 360, saída Arbor 1. 360, saída Arbor 1, considera manter a prova até 15 milhas? Afirmativo, então 3567, 3567, vou direto a leste. Certo, 567, obrigado. Controle de Serra do Fiat, está entrando no corredor interlado. Serra do Fiat, vou direto a casa, reporta visual com a aula 7, mantendo no link em space. Atenta tráfego em coordenação com a torre agora, com a pauta 3D, na proximidade do Ceasa, mantendo no meu pé. Gente, no meu pé, o nome que é pé na proa do Ceasa, vai apontar visual com o tráfego em coordenação com a torre aí, vai mantendo o nome que é pé, que é a água do Ceasa. Gente, na escuta do controle, reporta visual com o Ceasa para transferência de comunicações. Na escuta do controle, aguardando transferência de comunicações, que é a água do Ceasa. Puxando a 6227, decolagem autorizada, pistola 0, vento no 30 graus, 079. Juliette Romeu, falou 35, confirme o pátio. Aero está ciente, está se autorizada a terra está sendo a frequência livre. Boa. Puxando a 6327 na escuta. Transfera a decolagem. Gente, autorizada a linha manter o pistola 0, puxando a 6327. Eu vou finalizar de 1-3-7, que é o Alvaro, que está bom. Eu chamo a 6227, declarado 3-6, eu chamo o controle de Salvador 1-2-0-8. 1-2-0-8, bom trabalho, obrigado. 1-2-0.